3600. Control 3600, boa noite, aciona a identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 019. Afirmativo, sinal 050, estamos um pouquinho atrasados hoje aí. A possibilidade de voar na Projeduna, senhor? High Speed? Autorizado. Opa, muito obrigado, Projeduna High Speed, descendo 050, plana 3600. O Gol 1805 estabilizado no ILS. Completa sinal, torre 118, decimal, meia dúzia. 1862, Gol 1805, obrigado. Composto. Obrigado. O controle Uxané 6258, está livre da restrição de 5 mil etapas? Livre, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS-XRAY, reporte estabilizado. Desce para 2 mil, autorizado ILS-XRAY, reporte estabilizado 6259, 6258. Torre Salvador, é o Gol 1805, boa noite. Gol 1805, boa noite, final da 10, tráfego já avistado, confirme visual com campo em baixa travada. Afirmativo, visual baixa travada, Gol 1805. Ciente, Gol 1805, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, com meia dúzia de nós. Ciente, Gol 1805. Autorizado. Controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1019. 0050, localizador, 4062. Azul 4062, agora torre 118, decimal, meia dúzia. 3062 é boa, não é? TAM 3600, desça para 3 mil pés, altímetro 1019. 3 mil pés, 1019, o TAM 3600. Informação de pista livre, azul 4062. 4062, 7. Encerra aqui o Delta, boa noite. Salvador, Gol 714, está cruzando 200. Gol 1714, controle Salvador, assina identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro 1019. Nível 19, Mare, descendo agora meia dúzia de mil, Gol 1714. Gol 1805 no solo ao 55, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 01, no Gol 1805. Azul 4062 confirmando baixada travada. Baixada travada, senhor. Está avistando a aeronave ali da Gol Lipano agora. Ciente, o azul 4062, o vento 120 graus com 05 nós, pista no zero livre, autorizado pouso. Azul 4062. Livre pouso 4062, confirmando vento, senhor? 120 graus com 05 nós. Certo. estabilizado no localizador, hoje anel 6250. Torre, 18 decimal meia dúzia. 26, obrigado. Compor. Aprovado, só um minuto pra cópia. Pronto pra cópia, tá na 3152. Seria Cuca Mateo? Apuca Aru. Apuca Aru, obrigado amigo. Torre, boa noite, Oxané 6258. Está agora a uma milha do Charlie Fox 10. Oxané 6258, boa noite. Continua a aproximação, reporta quando o visual com o campo embaixo travado. Oxané 6258. A gente vai marcar visual com o trem embaixado checado, obrigado. O azul 4062 no solo aos 57, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 08, o azul 4062. Alfa, Juliette pro 8, até amanhã. Sui, desça para 2000 pés, a porta estabilizada. Relativo ao 2000 pés, está autorizado ali, seu TAM 3600. Trip 5344, desça para 3000 pés, altímetro no 019. 3.109.3443. Gol 1714, desça para 4.000 pés, altímetro no 019. 4.000 pés, agitado no 019, gol 1714. Da Oceané, baixou e travou? Estimativo, senhor. Tá abaixado, travado. Cite, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, vento 130 graus com 05 nós. Oceané 6258. 130 com 05, autorizado pouso, obrigado. Patango Romeu Golfe Vento, contato radar 56 milhas. Sudoeste de Salvador, autorizado chegada marca. Apresente voa na proa de TAP. Altímetro em Salvador 1019. Chame pronto para a descida. É, tio, dá a impressão que a aeronave atende, está parado. Obrigado, até amanhã. Oxané 6258 no solo de Salvador 01, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliet. Oxané 6258. Gente, na sua escuta, libera via Alfa, depois a matéria da Juliet. Oxané 6258. TAM 3152, cópia. Consiga 3152. autorizado Maceió nível 330 via Upper Whiskey 58 até Orágua após o direto Maceió. Decolagem da pista 1-0 após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Aru. O controle Salvador 120 décima 8, aciona 5161. 3152, autorizado 330 pela Upper Whiskey 58. Aru, descendo a 10, primeira curva direita, subida Puca, transição Aru, 128-5161. Só confirmando a rota, Upper Whiskey 58 até Orago e após direto Maceió. Upper Whiskey 58 até Orago, depois direto Maceió. Até 3152. Correto, portão 11, chama pronto, pushback, acionamento, até 3152. Chamar a próxima, pushback, acionamento, tá? 3152. 2, essa para 2, no pé. Altímetro 019, reporte estabilizado. Certo, 300 para 2, reporte lá estabilizado. 35, 263. Salvador, objeto 5899. Objeto 5899, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 080 na chegada à mare, altímetro 0019. 080, chegada à na 6258, ingressa Juliette, a terremota 1-2 do Pátio 1. Terremota 1-2, Pátio 1, Xaná 6258. Gol 1714, autorizado a final do procedimento LS Xui, dessa para 2 no PES, reporte estabilizado. Autorizado no final do procedimento Xui, descendo para 2 no PES, recordará estabilizado, gol 1714. Pouso pistão no zero, vento 160 graus, com meia dúzia de nós. Eu achei o pouso autorizado, cabeceira no zero, tá 3600. Nós pode voar, tá? Pistão no zero, molhada, D. Gente, tá 3600. Controle, objeto 5899, pode voar, tá? Objeto 5899, autorizado direto, ITAP. Direto, ITAP, descendo para 8000 pés. Estabilizado, LOC, avistado, 353, 44. Chama agora a torre 118, décima 1, meia dúzia. Muito bem, até já, até a decolagem. Até. Salvador, boa noite, alô 8, 9, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 6, 7. Boa noite, 96, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 060 na chegada à mare, altímetro 1019. 060 na Feira da Mari, altíssimo 0918. Patango, Romeu Golf Vito, desça para 3 mil pés, altímetro no 019. 4 mil pés, 4019. 3600 no solo ao 06, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 09. Mantenha escuta, Alfa e Juliette, portão 3600. Torre ao Chanel 6258, o senhor poderia verificar um visualizador, senhor, por gentileza? Estimativo, foi informado pela infraero remota 12, vou dar uma checada via telefone. Ok, obrigado. Bip 5344, vento 180 graus com 05 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso 5344. Né, vai ingressar um pouquinho mais para frente para liberar antes de sair para as outras aeronaves, então que ciência que não tem o balizador, mas eu vou deixar 45 graus aqui, mantendo a faixa mic de segurança, somente para deixar livre as taxiways para as outras aeronaves aqui que saem do Tinha 10 ou entram. Estimativo, muito grato, já entrei em contato com a infraero, a mesma está providenciando o balizador aí, ok? Não tem problema, era mais por vocês, né? Tan 3600, confirmando o portão 09, fica atento ao Airbus da Avianca Oceané, que está aguardando aí próximo aos portões do 09, correção do 07 ao 11, ok? Reitente, o Tan 3600 agradece, o Imagina, ligar um ontem, né? Igualmente. Trip 5344 no solo de Salvador ao 08, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 03. Libra a direita na sua escuta, Alfa e Juliette 03, 5344. 2612, gol 1714. Torre, boa noite, gol 1714. Direto Itaco para chegada, Mário, Oscar Zulu Alfa, em descida ao nível 070. Reporta na visual, com trem bastante travado, gol 17, 14. Vento reduzido velocidade 1709, nós, tráfego 10 horas, 4.2 milhas, rumo nordeste, passando nível 060, em descida para o nível 050. Boeing 737-300. Condições, está visual, gol 1714, baixa travado. Ciente, gol 1714, tráfego avistado, autorizado pouso na 10, o vento 180 graus com 03 nós. Pouso autorizado para o gol 1714. 1896, reautorizado, descida para 4 mil pés, altímetro 1019. 5899, autorizado, descida para 2 mil pés, sinal ILS X-Way, reposto estabilizado. 2 mil pés, X-Way, reformarado. Papatango Romeu Golf Vito, esquerda proa 330, limite, voando essa proa por 4 milhas. 330 por 4 mil. Ângulo meu, Golfo Victor, desça para 2 ao pés, altímetro 1019, aguardando o vetor final para o localizador. É, seu meu Golfo Victor, Gol 1896, desça para 3 ao pés, redução 2209. 3 mil pés, 2209, Gol 1896. Tango Oscar Zulu Alfa, desça até 4 mil pés, altímetro 1019. 4 mil. Opa, Tango Romeu Golfo Vito, para o localizador, direita para o 075, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento ILS X-Way. Gol 1714 no solo aos 12, libera direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Libera direita Alfa Juliette para 02, na sua escuta, Gol 1714. Localizador é 5899. Agora torre 118 decimal, meia dúzia. 8, meia dúzia. O F5899, boa noite, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo travado. O F5899. Gol 1896, desça para 2 no pés, reduz a velocidade 1709. 2.1709, reduzindo Gol 1896. Ali, Recife, bom dia, Gol 1643. Gol 1643, controle Salvador, acena identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro 1019. 4.1099, 9643, identificou. No 7 no 4, não escuta? Não escuta, igual no 7 no 4. Poderia confirmar as condições da pista no pouso? Bem que fica molhado. Muito grato. Achou e travou, visual com 10, F5899. Sente, Webjet 5899, tráfego avistado, vento variável com 02 nós, pistão no zero molhado, autorizado pouso, Web 5899. Leve pouso, 5899. Agora, meia dúzia de milha. Ok, ciente, tem o mesmo que quer, então vai passar o curso localizador, 1899. Casa localizador, Romeu Gouveia. Agora torre 118 decimal, meia dúzia. É, senhora. Eu, papai, tem agora meu golpe Vitor, já avisado no localizador, vai reportar no céu. 130, autorizado procedimento, reportar estabilizado, gol no 896. Passando a marca do externo, passou travado o Romeu Golfo Vitor. Gente, o Romeu Golfo Vitor confirmando já visual com campo? Negativo. Reporta quando visual, Romeu Golfo Vitor. Vitor. Webjet 5899, no solo aos 18, libera direita, na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi 2 Juliette. Web 5899. Em direita na sua escuta, reporta para ingresso Juliette, Web 5899. Já visual com a pista, a 17 tá operando? Afirmativo, propõe modificação de regra? Sim, mano. Condições de realizar uma base curta pela direita da 17, Romeu Golfo Vitor? Sim, mano. Autorizado, modificado agora as 19, uma base curta pela direita da 17, reporta ingressando na final, Romeu Golfo Vitor. Na Juliette, gol 1-7-1-4. Gente, portão 02, 1-7-1-4. 02, 1-7-1-4. Torre 896, passando Duna, reduza para velocidade de aproximação. Agora torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, gol 896. Torre Salvador, boa noite, alô 1-8-9-6-3, milhas externas, baixada de trabalho. 1-8-9-6, boa noite, continua a aproximação, reporta quando visual com campo, gol 1-8-9-6. Reportará, 1-8-9-6. Romeu Golfo Vitor, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-3-0 graus com 0-2 nós. Romeu Golfo Vitor. Excelente. Jet 5899 prossegue via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, 5899. Visual pro campo, gol no 896. Gente, gol 1-8-9-6, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão 10. O vento variável com 0-2 nós, pistão 10 molhada, gol 1-8-9-6. Gente, livre pouso, pista 10, gol 1-8-9-6.